Portal do Arrocha. Cabral, o rei da seresta. Hoje eu acordei passando mal, me levaram pro hospital. No exame o resultado deu amor. Desde que você saiu de casa, fui parar na UTI. Deixa eu te explicar direito, por favor. O hospital que eu tô, ele é bem diferente. O garçom é o doutor e o cachaceiro é o paciente. O doutor me passou a cura desse amor. Duas caixas de cerveja ele me receitou. Se os sintomas não passar e você não voltar, me diz qual é o remédio que vai me curar. O doutor me passou a cura desse amor. Duas caixas de cerveja se os sintomas não passar e você não voltar, me diz qual é o remédio que vai me curar. Esse amor. Meus empresários, Neto Produções, J. Macedo Produções, 71991358300. Hoje eu acordei passando mal, me levaram pro hospital. No exame o resultado deu amor. Desde que você saiu de casa, fui parar na UTI. Deixa eu te explicar direito, por favor. O hospital que eu tô, ele é bem diferente. O garçom é o doutor e o cachaceiro é o paciente. O doutor me passou a cura desse amor. Duas caixas de cerveja ele me receitou. Se os sintomas não passar e você não voltar, me desculpa.